A maior besteira que eu fiz foi te deixar ir. Passarinho quando escapa da gaiola, não volta, ele é livre pra voar. Mas por acaso ele voltar, já não é mais o mesmo. Já não é mais o mesmo. Mudou a postura, tá tão elegante, dos pés à cabeça, nada é como antes. Totalmente diferente, o destino deu folga pra gente. Há pouco tempo te chamava de amor, e hoje somos dois estranhos. Se tá de volta porque foi o tempo, não resolveu nada. Eu mudei, você mudou, a voz cansou e agora já era. Não adianta voltar, não vai ser como era. Tá de volta porque foi o tempo, não resolveu nada. Eu mudei, você mudou, a voz cansou e agora já era. Não adianta voltar, não vai ser como era. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, não vai ser como era. Mudou a postura, tá tão elegante, dos pés à cabeça, nada como antes. Totalmente diferente, o destino deu folga pra gente. Há pouco tempo te chamava de amor, e hoje somos dois estranhos. Se tá de volta porque foi o tempo, não resolveu nada. Eu mudei, você mudou, a voz cansou e agora já era. Não adianta voltar, não vai ser como era. Tá de volta porque foi o tempo, não resolveu nada. Eu mudei, você mudou, a voz cansou e agora já era. Não adianta voltar, não vai ser como era. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, não vai ser como era. Não vai ser como era. Não vai ser como era. Gostou? Faz barulho aí, Campo Grande.